Fala, Vera, eu tô com a fome do cacete. Vamos ele pedir o lanche ali no bagulho? Já é. Qual o seu pedido? Aí, ô tia, vê 3 porções de e-mail aí. E 3 pedaços de notícia bizarra também. E vê mais um copo de mimimi pra ajudar a descer. Mas vai querer no combo individual? No combo, né, minha tia? Jurassic Combo. E aí, internet, aqui é o Calaveira, está comigo aqui o Miote. E aí, galera, tenho novidade pra vocês também. Eu estou lendo o Hobbit. Caralho, não. Novidade é você estar lendo vírgula. Isso, pois é, acabou o mundo, velho. Caralho. Que pariu, quem te pagou pra você ler isso aí? Comecei a ler o Hobbit agora. Pô, em quadrinhos? Não, nos pô, quadrinhos. Foi na minha mão aqui, ó, na minha mão. Já saiu da parte que fala assim, não, editor Abril. Não, eu comecei hoje, pô. Comecei no, vou começar o primeiro capítulo agora. Isso, você não saiu nem da capa. Ele leu a capa. Eu tô lendo ele tudo, pô. Tem os negócios aqui escrito atrás também, pô. Não sabia como é que era. Cara, o Hobbit, porra, JJ. O Hobbit, porra, ali pra caralho. Caralho, puta, hoje foi foda, li demais. Olha aí. Olha, eu tô cansado de ler hoje. Vai ser o imortal na Academia Brasileira de Letras. Tá conosco aqui também, Brunão. É, e aí, beleza? Beleza é o caralho, brasileiro é um filha da puta. O que que houve, Bruno? A troco de quê, velho, essa revolta? Cara, o brasileiro, velho, é um corno, um filho da puta, cara. Porque, velho, olha só, pra vocês terem uma ideia, eu fui no clube, cara. Levei minha família no clube. Um clube aqui em Brasília. Um clube desses, tipo o parque aquático, sabe? É piscina de onda não, né? Não, tem piscina de onda, mas tem aquele rio lento, tem piscina pra criança com escorrega, não sei o que, maneiro. Eu vou te falar porque a piscina de onda aqui de Brasília era tão suja que meu irmão, da última vez que nadou lá, criou uma micose tão forte que o médico pensou que fosse um feto que tava grudado na pele dele. Ah, você caraca, tem um irmão gêmeo que morreu. Que ótimo, é um irmão, né? Parasitário. Não. Não. E aí, cara, beleza, eu tô lá, beleza, família, né? Amigos e tal, sorvete, né? Churrasco, aquela coisa de clube, né? Vai, não escorrega, leva o filho, não sei o quê. Aí eu, pô, vou na piscina, deixei meu óculos, cara. Meu óculos de grau, cara. Meu óculos de sol, não. E não é um óculos de grau assim da Gucci, da Armani, da puta que pariu, não. É um óculos, velho, normal, de gordo, velho, pra caralho. De feira do Paraguai. De feira do caralho, da casa do cacete. Aí, velho, eu tirei, botei ele aqui, beleza, vou nadar, deixei aqui. Cara, tu acredita, velho, que teve algum Bart Simpson do inferno, velho, algum Homer, algum Cartman, algum Didi Mocó, sei lá, que filha da puta, que me roubou meu óculos, velho. Velho, é foda. Foda, foda, cara. Eu vou te falar que já roubaram a bola babada da cachorra da minha sogra. A Sofia, não tô sacanagem, não é a cachorra da minha sogra, não é a minha sogra que é uma cachorra. A minha sogra tem uma cachorra, tem um labrador, que é a Sofia, que é a coisa mais linda, a coisa mais fofa. E ela tinha uma bolinha de ping, de tipo de tênis, que é uma coisa assim, que ela jogava e ela se divertia toda, assim, sacou? Ela jogava na parede e vinha, e a bola voltava pra ela lá. Rapaz, eu sei que ela se empolgou, jogou a bola e a bola voou, atravessou o muro. Deu um. Eu tava na garagem com ela. Eu entrei, peguei a chave do portão, saí pra pegar a bola. Isso não levou um minuto, sumiu a bola. Olha aí, tá vendo? Cara, nego roubou a bola babada de uma cachorra, de uma labradora. É isso, velho. Merda. O brasileiro, desculpa quem é brasileiro. Vocês são os filhos da puta. Ué, nós três somos. Vai tomar no c... neguinho que é escroto assim, cara. Porra, roubar meu óculos, velho. Eu preciso trabalhar, eu preciso. Cara, eu preciso dele pra enxergar, velho. Eu não enxergo direito, cara. E aí, o que você tá fazendo? Tá tipo. Tipo cego, velho. É tipo. Tipo a Chiquinha, lá, né? Isso. Ela é chiquinha, isso. Quebrou o óculos. Isso. Aí o pai dela mandou uma carta, ela já se lembra a carta. Eu tô reconhecendo as pessoas pela voz, eu tô reconhecendo as caralho. Pessoas. É? Não, porque tem outra coisa. Eu não sei qual é o meu grau, né? Porque eu tenho astigmatismo e miopia. Não enxergo nem de longe, nem de perto. Outra coisa, maldita genética, que puta que me pariu, né? Caralho. Obrigado, mano. Pai e mãe. Mas vamos lá. Enfim, segue o bonde. Se fuder essas porra estragada. Eu não posso simplesmente chegar numa ótica e falar, ó, eu quero uma lente grau tal, não sei o quê, e outra tal. Porque nem isso eu sei, porque são... Parece uma fórmula matemática pra fazer meu óculos, né, bicho? De tanto grau que tem naquela porra. Aí eu tô fudido, eu tenho que ir no oftalmologista pra ele dilatar minha pupila, fazer aquele bando de porra de exame na minha cara, no meu olho, pra eu poder ir numa ótica, pedir a porra do óculos pra poder ter um óculos. Então, cara, que ódio, que inferno. Olha, se você roubou o meu óculos e você está ouvindo isso, eu quero que a sua mãe vá dar pro capeta no inferno. Ah, bicho, mas já tá dando. O sujeito pra roubar óculos alheio, óculos velho dos outros. O cara, a mãe do cara deve estar pedindo socorro pro capiroto. Outro que eu quero que arda no inferno é meu vizinho, velho. Que isso, velho? Mas você tá velho, onde? O que hoje é eu tô. Hoje eu tô. Como é o nome daquele cara? Desgraçado da cabeça, como é o nome dele? Hoje eu tô ao Borghetti, velho. Cara, eu não sei qual é o vizinho, se é o de cima, se é o de baixo, se é o do lado, mas eu sei que tem algum vizinho, filho da puta... Tá cercado por imbecis. Maconheiro, velho. Ah... Fumando maconha. Eu espero que ele... Eu tô gravando aqui, eu tô falando em voz alta, eu espero que ele ouça. Maconheiro, filha da puta. Fumando maconha, velho. Porra, velho. Em resposta à sua reclamação, ele vai botar um I wanna love you. Não, que vai aí botar você vai saber de onde vem. Eu espero que... Eu desconfio. Eu vou falar baixo aqui pra ele não me ouvir. Porque senão ele pode me nem processar. Nem vai ser publicado, nem vai ser publicado. Não, pô, ele não me escuta. Eu desconfio que é o meu vizinho que tem cara de maconheiro. Porque você sabe, né? Você sempre olha pra cara do cara e fala, ih, esse aí tem cara geralmente de maconheiro. Geralmente maconheiro tem cara de maconheiro, né? Isso, velho? Exato. E esse tem cara de maconheiro porque ele não corta o cabelo e não faz a barba. Ah, o miote é assim também, né, maconheiro, pô? Não, mas peraí, o miote é, volta e meia ele é pego pela Febem e sai legal, entendeu? Sai limpinho, né? Sai limpinho. Esse cara, velho, outro dia eu encontrei no elevador, cara. A cara dele eu só vi os olhos, porque a cabeça era uma maçaroca de cabelo de cima a baixo, velho. Parece um rolo. É o rolo. Eu acho que quando ele resolve cortar, quando tá fumando, e aí começa a pegar fogo na barba, e aí ele resolve, entendeu? Porque não é possível, velho, ser tão nojento assim e fumar e empestear a casa dos outros de maconha, caralho! Cara, tem um vizinho meu aqui que ele bota uns incensos. Mas ele bota um incenso, assim, um level máximo da incensice. Porra, que chega a dar náusea a gente daqui. Pra mim isso é maconha. Ah, mas é bota incenso por causa da maconha. É, eu falei pra minha mulher, esse puto tá aí fumando maconha, por isso que ele liga esses incensos desgraçados. Aí a Márcia virou pra mim e falou assim, ah, mas a mulher dele está grávida. Eu falei, porra, Marcelo D2, que eu diga. Não, e esse que eu tô falando aqui, que eu desconfio que é, tem um filho pequeno, cara, que nem tem nem 2 anos, moleque. Olha, moleque aí já vai crescer noiado, velho. Tomando porra de pai desnaturado do caralho, fumador de maconha. Cara, a próxima vez, dá uma de Jalboguete. Próxima vez que você sentir o cheiro, você dá um gritão no meio da sua sala, abre todas as janelas. E você acha que eu já não fiz isso, velho? E porra, cara, olha só, eu entrei na cozinha hoje de manhã, antes de sair. Eram 7 horas da manhã, a hora que eu tava me arrumando pra ir pro trabalho, fui comer alguma coisa. Eu chego, entro na cozinha, turum tum, turum tum. I wanna love you. Caralho. Caralho. E aí, cara, aquele cheiro de maconha, velho. Eu falei, puta merda, fumando maconha de manhã cedo, caralho. Cara, uma vez eu fui pra faculdade assim, sabia? Noiado? Eu tava indo pra faculdade. Não, eu nunca fui essas porra, não. Eu indo pra faculdade, aí a van do tio da Kombi parou do lado do carro dos caras da faculdade, velho. Na hora que abriu o vidro, saiu aquele... Cara, mas não é sacanagem não, parece piada. Saiu aquela nuvem de fumaça dentro do carro. Que nem de e só futuro, o regzão, né? Assim, de volta grandão. De volta, né? Futuro, igualzinho. Só o regzão lá dentro, assim, tipo... Velho, só os caras apertando um nervoso, assim, os caras... Eva! É Evaldo o nome do tio. E a Eva! Aí o cara, porra, meu irmão, já tá fumando essa hora, bicho. Fazer a cabeça, meu irmão. Falei, vai, vai. Sabe o que é pior? Que são esses caras que viram supervisores. Esses caras que viram chefe, velho. O caminho do bem. O caminho do bem. O caminho do bem. Ó, interneticos, chega de falar mal de vizinho, chega de destilar o nosso ódio em cima de vocês, sociedade, que nós não fazemos parte da sociedade. E vamos às notícias bizarras que todos adoram e é o que vocês estão esperando. Primeira notícia bizarra: mulher deixa filha sozinha em parque enquanto ia trepar com dois homens. Cara, isso é um exemplo. Um exemplo de uma pessoa que tem que arder no inferno. Isso é um exemplo de que o mundo está acabando, né, velho? Porque, não, pior que ela deixou a menina no parque. Não, o pior não é isso, cara. Ela quis fazer um serviço pra filha dela. Filhinha, vou te deixar no parque. Olha como eu sou uma mãe legal. Ao invés de deixar trancada no seu calabouço, eu vou deixar você no parque, brincando. Uma americana de 43 anos foi presa em Mesa, no estado do Arizona, Estados Unidos, claro, após deixar a filha de 6 anos em um parque local por volta de 4 horas, sozinha, para que ela pudesse fazer sexo com dois homens, segundo reportagem do jornal Arizona Republic. Aí o nome da desgraçada é Lori Lee Kelly, né? O nome de caipira. Foi detida na última terça-feira antes do encontro sexual. De acordo com a policial, a mulher deixou a filha com dois estranhos que encontrou no parque. Gente, vocês cuidam da minha filha aqui? Vocês não são estuprador não, né? Ah, então tá bom, vou acreditar em vocês. O melhor não foi isso que ela falou. Ela falou assim, olha, eu vou comprar cerveja pra vocês se você olhar minha filha. Cara, velho, que mundo é esse, velho? É. Cadê o apocalipse zumbi, pelo amor de Deus? Velho, funcionária de uma escola primária. Lá teria dito que se ausentaria, pois precisava ganhar algum dinheiro. Isso. Mais tarde, a polícia descobriu que a mulher deixou a criança no parque e manteve relações sexuais com dois homens em troca de dinheiro. A mulher foi colocada em licença remunerada pela escola onde trabalha. Cara, eu preciso falar um negócio. Agora, lendo a notícia inteira, essa pessoa é uma pessoa boa, cara. Porque, olha só, ela precisava dar de alimentar pra essa criança, certo? Mas ela não queria traumatizar a criança, entendeu? Quando a criança abrisse a porta e o cara falasse, oi, vim comer sua mãe. Que nem o Forrest Gump, né? É isso! Cara, sabia que eu levei anos pra crer que a mãe do Forrest Gump tinha dado pro diretor da escola? Eu não entendia aquela cena, eu bloqueava aquela cena. Não, pois é. Ela não... Não, e o cara ainda fala assim, porra, sua mãe gosta muito de você. Velho, o que ela não deve ter feito ali, né? Cara, e essa mãe aqui, cara, com essa cara de manicure de quinta... Não, sabe qual é o pior? Pariu, a cara, velho, da mãe é a cara daquela mulher que errou o hino nacional, velho. Como é o nome dela? Cara, isso, é a cara da Vanusa. Vanusa, velho. A mulher é a cara da Vanusa lá. Imagina. Bota a Vanusa cantando aí, bota a Vanusa. Nossa, cara, aquilo é muito bom, velho. Cantando ou errando. Cantando, não, tá cantando. Aquilo é uma pérola, velho. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, és risonho, límpido. Sim, teu formoso, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro. Gigante pela... da própria natureza. És belo, és forte, impávido, colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza. Serra dourada, entre outras mil, é tua viu. Ó pátria amada. A imagem. Ela errou também esses dias agora, né? Ruim de novo. É, não, mas eu acho que ela já tá começando a fazer de propósito, entendeu? Porque a mulher fez igual a Fênix, velho. Ela errou, ela chegou doidona pra cantar o hino. Aí errou, aí voltou pra mídia com tudo, que esse povo vive de mídia, né? Cara, tava nos programas de sessão da. Os programas de tarde, mais você, a tarde é sua, a tarde é nossa, a tarde vai pra cá do caralho. Aí eu acho que dessa vez ela fez de propósito. E outra que eu acho engraçado é que esses artistas, esses caras, tipo, toda vez que é flagrado assim, que aparece ao vivo em algum lugar, mega doidão, chapado, que nem um carneiro com gonorreia, sei lá. Caralho. O cara inventa que não, são os remédios que eu tô tomando, que me deixam assim. Ela falou isso, fala. E aquele Vanucci, lembra do Vanucci? Ô, a África é logo ali. Cara, bebaço, velho. Cara, olha, se teve alguém alguma vez que esteve bêbado pra caralho, foi o Vanucci. Foi o Vanucci, velho. Cara, o bicho era tipo assim, um mega da Globo, né, velho? Depois que ele fez isso, o bicho sumiu, cara. Ele trabalhava da onde, Vanucci? Sei lá, eu acho cara. Que ele nem tá mais, ele tava na Rede TV, não tá mais, não. Ele tava na Rede TV até o momento em que ele apareceu bêbado, foi. Porra. Você lembra das duas mulheres que brigaram por ele? Uma era Poltergeist, era Regina Poltergeist, era a mulher dele. Regina Poltergeist, outra. E as mulheres eram gostosas na época, velho. Era Marinara, aquela Marinara, não era? Caralho, Marinara, né, velho? Acho que eram as duas. Era Marinara, né, velho? Cara, vamos tocar um pouquinho do áudio do Vanucci pra relembrar. Ah, é uma delícia, velho. Toca aí o áudio do Vanucci aí. A África é logo ali, velho. Toca aí, vai. Alô você, alô Brasil, chegando, é você mesmo. Itália campeã mundial de futebol, com todos os méritos, com todas as justiças. É claro que eu também estou inconformado com você, porque poderia ser hoje o Brasil comemorando o título. Se é fácil perder do jeito que nós perdemos, hein? Ainda é muito mais difícil, mas muito mais difícil mesmo. É difícil perder sabendo que a gente não pode esquecer. É difícil esquecer isso. Tempo nós vamos ter para esquecer, sem dúvida. Esta Copa do Mundo de 2006, mas por 4 anos, no mínimo, ela vai ficar aqui com a gente. E talvez, para sempre, 1950, que jamais foi esquecida pelo grande favoritismo do Brasil e pelo desastre na final do Maracanã. Agora é a hora que os craques decidiram não jogar, isso é verdade, mas muita verdade. Não teve espetáculo e o resultado poderia ser o que aconteceu exatamente. Agora é hora de reverenciar Caravaggio, Totti, Zambrotta. É, Itália, campeã mundial para nós. É hora da gente pensar no futuro. O futuro. É hora da gente reformular. Reformular. É hora da gente mudar. Ou mudar de vez. Vamos colocar o castelo de areia abaixo e iniciar uma construção sólida para 2010. Copa 2010. África do Sul também não é tão longe, é logo ali. Caso contrário, nós seremos comida de leões. Cara, isso é muito bom, velho. Como é que é? Ah, alô, você. África, logo ali. África. A Itália. Itália, campeã do mundo. Logo ali. Cara, a próxima notícia é bizarra também, claro. Aqui nós não estamos pra brincadeira. Mas essa daqui, cara, só podia ter acontecido na Bahia, velho. Motorista usando máscara é detido durante feriado prolongado na Bahia. Ele foi detido em flagrante por direção perigosa. O caminhoneiro foi denunciado por outros motoristas que ficaram assustados. Cara, e aí tem a foto do desgraçado. A máscara que ele tava usando, velho. A máscara que ele tava usando, velho. Era uma máscara do capeta, velho. Até eu ia me cagar de medo se eu me Caraca, velho. Eu fico imaginando esse capiroto, velho, dirigindo e fazendo merda na estrada e sendo parado pela polícia rodoviária. Quando ele abaixa o vidro assim, é o cão, velho. O capiroto. O capiroto, velho. Cara, eu dava um tiro na cara dele, velho. Sério mesmo. Parabéns pra Polícia Rodoviária Federal que não matou esse cara com um tiro na cara, porque eu tinha feito isso. Cara, o cara é um sem noção, ele falou que só botou a máscara pra curtir. Pra curtir geral, é. Curtir geral, eu queria fazer uma coisa diferente. Aí passava o povo do lado dele, e já tinha uma foto dele olhando, tipo fazendo pose com a máscara, velho. Isso é um limiado bizarro. Imagina você cortando um caminhão, aí o cara olhando com a máscara do lado assim. Sabe o que eu lembrei na hora que eu li, cara? Daquele filme que a gente já fez no Jurassic Cast, o Antes Só do Que Mal Acompanhado. Sim, que tem a hora que o John Candy vê o capiroto, velho, dirigindo no caminhão assim. Puta merda. É o Steve Martin vê o John Candy de isso. Capiroto. Isso, pois é. Cara, puta que pariu. Cara, eu ia jogar o carro e bater na parte, velho. Não, e o pior, velho, é que esse cara, ele ficava jogando o caminhão na direção dos outros veículos, velho. Eu aposto que ele fazia isso e botava a cabeça pra fora e dava uma risada. You soul be mine. Caraca, velho, sério, eu não sei como é que esse cara, ele teve sorte de não levar um tiro, viu? Sun is down, the moon is bright. Lovers gonna stroll all night. Way downtown in Lover's Lane. Lover's Lane. Próxima notícia. Americana é presa após esconder 96 comprimidos na perseguida. Puta que pariu. Pô, mas de novo? Tinha visto agora, não tinha visto isso, não. É, pois é, essa daqui, cara, é amiga daquele cara que escondeu as coisas no... Toda semana tem uma porta, tem uma buta pochete aqui no Jurassic Combra. Né? Uma mulher de 31... Lê a notícia aí, meu. Lê a notícia. É, Guaiá, não é feio. Mulher de 31 anos foi presa em Punta Gorda. Porra, também. Da Flórida. Olha tem o lugar, velho. Tem a ver, ó. Eu tenho uma ponta gorda aqui também. Você já pegou aí na ponta gorda, Mioche? Não, não peguei, não. Eu já comi uma ponta gorda. Teve que jogar farinha pra achar onde era? Não, a ponta era gorda. Não falei que a mulher era gorda. A ponta gorda, você tá entendendo. Eu achei que era puta gorda. Sabe o que é uma ponta gorda? Pra vocês entenderem. Ah, é aquela que mesmo sem estar com a perna aberta, fica assim, tipo um cheeseburger. Velho, visualizem uma espécie de bisnaguinha. Sabe aquela bisnaguinha? Sei, Aquele pãozinho, bisnaguinha. Abre ele. Abre ele e põe na frente das pernas, velho. Bota uma bisnaguinha. Bota um rosbife dentro. Mario. Meio rosado, meio marronzinho assim. Sei. Maneiro assim. Apertadinho assim. Parece um cheeseburger, velho. Parece um... Agora, não, melhor de tudo foi como ela escondeu esses 96 comprimidos. Como? Foi com uma camisinha. Olha aí, cara. Tá na moda isso, velho. O outro cara lá também foi, velho. E como é que foi que descobriram, né? Foi uma revista. Eles estavam revistando a mulher. Como é que revistam lá? Manda agachar, é. Ah, é? Na hora que agacha, o joelho faz pressão na pelvis, meu amigo. Aí tu vê o buraco negro do Steve Rock se formando ali. Pô, legal. E é legal que ela virou e falou que ela precisava dos comprimidos, né? Pra dormir. Agora, quais eram os comprimidos, cara? Morfina, carisoprodol e tramadol, cara. Porra, morfina, velho. Deus sabe lá o que essa mulher tava dando, né, velho? Pra tomar morfina pela Virgem Maria e guarde. Não, por isso que ela botou a camisinha, pra não dormir. Pra manter a perseguida acordada. Olha o pensamento lógico do Miod, velho. Ela usou a camisinha pra puta não dormir. Claro, porque ela precisa do remédio pra dormir. Como é que é uma dormindo, velho? Como é que deve ser uma puta dormindo? Ela com certeza ronca com punceta. Não, a punceta. Vamos falar um pouquinho da punceta. Você a punceta é um negócio, é um fenômeno da natureza, cara. Não é, velho. A punceta, olha, você, cara ouvinte. A punceta, pega a mina, tá? Ou você, mulher, tá dando umas bombadas e plá, plá, plá, aquela coisa. Ai, meu Deus, o que, né? Aquela coisa toda, aquele repertório todo que vocês estão cansados que eu falo. Aí o cara vai e tira e põe, só que ele tira tudo e coloca. Aí fica fazendo um soca de ar. Isso. Aí fica aquele soca, soca, plaf, soca. Plaf, na, plaf, na hora plaf, que plaf, acaba, plaf. Aí começa. É escroto, velho. É escroto. É. Fica assim. Não sai, não tem cheiro, porque, né? Foi mal, é punceta. Ela fica preocupada, né? Ela fica mal sem jeito. Ela falou, não, tranquilo. Eu falei assim, aconteceu alguma vez eu comi uma mina também. Comi ela, pá, não sei o que. Aí deu punceta lá e desculpa. Falei, não, querida, sabia que na Itália, quando as pessoas gostam da refeição, elas arrotam? Não, você tá falando isso no lugar errado. Essa próxima notícia aqui provou pra mim como a humanidade pode ser idiota. Jovem dá tiro em seu pênis durante limpeza de arma nos Estados Unidos. Acidente ocorreu em Port St. Lucie, no estado da Flórida. Eu acho que as piores pessoas estão no estado da Flórida, né, velho? É porque, sei lá, né, velho? É quente, né? É quente e é tipo a ponta dos Estados Unidos, né? É o pênis, a Flórida é o pênis dos Estados Unidos, né? É o apêndice, né, dos Estados Unidos, não serve pra nada, só tá ali pra ter a Disney mesmo. O americano Michael Smerillo, de 18 anos, acertou um tiro em seu pênis e testículos enquanto limpava uma arma que havia comprado em Port St. Lucie, no estado da Flórida. O acidente ocorreu na manhã da quinta-feira. Primeiro, Smerillo mentiu pra polícia, dizendo que alguém havia atirado nele enquanto ele estava andando na rua. Mas ao ser interrogado, ele admitiu que atirou acidentalmente nele mesmo. Segundo os médicos, a bala atravessou o pênis, testículo esquerdo e se alojou na coxa do jovem. O que pensar de um filho tá da certo. Puta... Não, não, ele tá, não. Ele não. Tá certo. A primeira coisa que você faz quando você vai limpar a arma é apontar pro seu próprio pau. É. Não, não, primeira não. Coisa. Não é isso, cara. Você pode apontar pro próprio pau. Só que tira a bala, filha da puta! Cara... Puta merda, né? É porque você tá limpando a arma, tem que ser com ela sem nada, né? Sem nada, né, velho? Porra. Pra que você tá limpando a arma com a arma carregada? Sabia que aconteceu isso com um tio meu uma vez? Ele tava... Deu é, tiro não, no pau? Não no saco, mas a arma disparou sem querer. Ele tava, o meu tio Carlinhos tava limpando a arma. Tava o meu tio Carlinhos, meu tio Sérgio e o meu pai na sala, na casa da minha avó. Peraí, aí essa arma era legalizada? Era o quê? É, isso tem porte. Sei lá, velho. Aí meu pai vira pro meu tio Carlinhos e fala assim, Carlinhos, essa merda tá carregada. Né, tinha comigo. Meu tio Carlinhos, ele é todo metido, sabe tudo. Absolutamente é tudo mesmo, sobre tudo. Né, tá tranquilo, que não sei o que e tal. Meu pai, Carlinhos, essa merda, velho, de repente tem arma. Pá! Velho, o meu tio Sérgio, quando tava sentado, meu pai só falou que o meu tio Sérgio abriu o olho igual um zumbi, foi levantando devagarinho, pegou uma revista, abriu e começou a ler, velho, sabe? Disfarçou legal, hein, velho? Sabe, velho? Levou um tiro, só que o bicho não saiu a correr. Ai! O bicho simplesmente levantou devagarinho do sarcófago, pegou uma revista e começou a ler. Tiro Chapolin, né? Cara, a bala pegou um palmo da cabeça do meu tio, velho. Pegou assim, acima, né? Não, pegou um palmo da cabeça do meu tio. Pegou na parede, em cima, assim. Ah, tá, achei que era na cabeça do pau do seu tio. Não, não, não. Se pegasse também não ia perder muita coisa, não, que... Fã pervertido, né? Mostra partes íntimas na festa do criador do Minecraft. Olha aí, Malfatti. Por isso que o Malfatti se aposentou, velho. Por isso que o Malfatti se ausentou da internet esses dias. Olha aí, foi uma ele, festa, né? Do... Foi ele, Malfatti, que faz aquele mau jogador lá no YouTube. Isso, uma excelente. Festa do criador. Que pariu. Uma festa do criador do jogo Minecraft, Marcus Not Person, ganhou grande repercussão nos últimos dias. Um fã pervertido teria assediado uma das convidadas Kylie McCarthy, de 24 anos, e o segurança não se mobilizou para tomar providências. Inclusive, a garota é a cara daquela Tati, da Tati que te pariu. Ah, não, velho. Pô, olha, desculpa, cara. Desculpa quem escuta. Desculpa, Tati, se um dia você escutar isso. Cara, mas tu é chata. Não, eu ainda vou encontrar com ela. Eu falo, filha, você é chata pra caralho. Chata pra caralho, velho. Porra, você é chata. Ah, mas eu tenho 2 milhões personagem. De views. É um personagem. É um personagem. A internet é virgem, velho. Aí você vê aí uma garotinha. Ai, Tati, eu te amo. Chata! Chata pra caralho! Você é chata! Eu também acho. Porra! Eu tô chata pra falar isso há caralho, tempos, velho. Chata. É, a garota é a cara da Paty. Então a Paty é então a garota é chata pra caralho! Isso. Só que isso não justifica o Malfatti ir lá e botar o pau pra fora. A menininha assustada. Será que o Malfatti se confundiu? Achou que era a Paty e aí... Ele gosta da Paty, né? Aí, então. É isso, velho. Cara, o que aconteceu foi o seguinte. Eles estavam numa festa, segundo a notícia aqui. E aí ele sentou no sofá com a garotinha, né? A garota foi e falou, sai daqui, seu Creeper. Que é o nome do único monstro que tem no Minecraft, entendeu? Que é a única coisa que não deixa aquele jogo parado, chato. E aí o garoto se ofendeu, né? Não sei, deve ter se ofendido e tudo. Aí ele falou que tentou jogar. Ah, eu gosto de mulher, né? Aí a mulher virou e falou assim: ó, não quero nada contigo, teu namorado, sai daqui, seu filho da puta, toma no c. Seu pau pequeno. E aí ele virou e falou assim: olha, eu tenho medo que as mulheres não me queilam por causa do tamanho do meu pinto. Aí o cara foi e botou o pinto. Caraca, pra fora. Velho. Pra ela dar uma manjada na rolinha, na manjubinha dele, pegou a mão dela e botou no pau dele. Que isso, cara? Na quinta ela percebeu que ela tava fazendo. Opa, que isso? Eu não quero fazer isso, eu estou batendo para esse oriental. Tirou a mão do piruzinho, foi chamar o segurança virou pra ela. Falou a melhor frase que um segurança brasileiro, né? Deve ser um segurança brasileiro. Virou pra ele e falou assim: o que você quer que eu faça? Arranca o pau dele, porra. Perfeito. Perfeito por ela e nessa porra. E ter a cara da Paty. Desculpa quem é oriental, Lucas Amura, etc. Mas, cara, ultimamente a gente só vê isso dessa galera, né, bicho? É, os oriental tão os oriental tão maluco, cara. Tão, porra. Gente, vamos um pouquinho de tato social. É bom. Esse pessoal não tem tato social. Cara, mas peraí, tem que ter, cara. Não, não dá pra generalizar. O Lucas Amura não faz uma parada dessa. Não, esse pessoal que vai nessas festas. Assim. Não, mas peraí, também não dá pra generalizar, velho. O Calaveira adora ir nessas porra e não faz isso. Eu? Se fuder, meu irmão. Tá me comparando com esses nerds verdes? Você toma no c, seu gordo. Não faz essas porra, não. Olá, próxima notícia bizarra. Olha só, uma das coisas que eu acho mais nojentas é bicho em comida. Família britânica encontra sapo vivo em embalagem de salada. Ah, isso é maneiro, cara. Puta que pariu, rapaz. Tem coisa pior, não. Eu já vi assim no mercado, rato, na parte assim de comida, sabe? Aquelas comidas ficam ali com salada mesmo. Cara, com rato andando. Que mercado é esse que tu foi, ah, mano? Mercado é esse, assim, é mercado famoso, né? Não vou falar o nome, não, mas é mercado famoso. Não, fala aí que eu boto um pi. Sério, velho? Caralho, e o rato tava vivo? Tava vivo, pô, tava andando, caralho. E aí, o que que você fez? Porra, eu saí correndo, ficar com o pau de rato, sei lá, porra. Porra, chamou os caras, ao rato ali, porra. Ah, não, avisei, claro, porra, mas vou ficar lá de jeito. Avisou que... o mercado? Tá, tem que avisar, porra. Não, velho, você tinha que ter ligado pro seu velho. Nossa. Porra, bicho. Nessa hora liga pro Alexandre Garcia, pro Datena. Porra, meu. Mas o pessoal fechou por causa dessa porra, porque pô, todo mundo viu aquela merda. 50 anos de curso, velho. Comandante Abilton. É. Cadê o rato, comandante Abilton? Porra, velho. Tinha que ligar pro Aqui Agora, velho, pro Gil Gomes. Nossa, saudade do Aqui Agora. Lembra do Aqui Agora? Passava 6 horas da tarde, velho. Inclusive os... Mano, a gente não apoia ninguém aqui, concorrendo aí à Prefeitura de São Paulo. Os... cara, pra quem não lembra, começou com reportagem do Aqui Agora, velho. Direito consumidor. Lembrando que eu tenho dele é essa. Foi mesmo. Direito consumidor. Safado, demagogo do caralho. Isso. E o Gil Gomes, cara? Gil Gomes era foda, cara. E aí? A mulher se depara com o assaltante. E ele vem, e toque atrás dela. Por onde será que anda o Gil Gomes? Morreu? Ah, morreu, pô. Morreu, cara. Morreu, pô, tem um tempão já. Eu confundi o Gil Gomes com o Homem de Sapato Branco, velho. Pô, mas nós estamos indo longe, né, velho? A gente podia fazer um elo perdido sobre memórias perdidas, né, da televisão, cara. Essas bizarrices que a gente assistia na nossa infância. Porque, acredite ou não, hoje em dia os garotinhos criados a leite com pera, ovo maltino, assiste a desenho, Bob Esponja, que passa o dia inteiro. Meu irmão, na nossa época a parada era true, velho. 6 horas era assassinato. Isso. Era nego decapitado com um blurzinho muito safado. Que você via que tinha o corpo e a cabeça. Aí nego botava um blur assim, bem muito fraquinho. Cara, eu botava um balde embaixo da televisão, tirava, tinha sangue pingando, velho. Caralho, era tenso, né, velho? Porra, era agressivo. Era com a Cristina Rocha, velho. Isso, que hoje é verdade. Que hoje tá fazendo o Caso de Família. Não saiu da merda, né, minha filha? Puta que pariu. Inclusive, velho, outro dia vi uma foto do Caso de Família, só o tema. Porque pra mim o Caso de Família só presta o tema. Você vê o tema, você já morre de rir, você muda de canal. Morre de rir, aquilo ali não tem jeito, mano. Porque o tema era assim, só malha na sexta-feira pra ir pra balada bombadinho. Caralho, velho. O tema do programa de televisão, velho. E aí chama aquela pobraiada, velho, cheio de pancake na cara. Meu irmão, aquilo deve ser um cheiro de CC naquele palco. Aquele povo qualquer nota, como diz o Bruno. O que eu acho escroto, cara, dessa mulher é que ela saiu do Aqui Agora, passou pelo Alô Cristina, né? Lembra do Alô Cristina? Acho que eu lembro, era onde? Na TV Era Cultura? No SBT também, cara. Alô Cristina. Ah, é? Alô. Não lembra essa porra? Caralho, você é velho, cara. É velho. Que e depois pariu. Agora ela retornou aí com esses casos de família. Só que antes que ela tava nesse caso de família, tinha uma outra aí que o programa era um pouco mais sério, né? Aí agora virou essa putaria louca. Velho, que esses programas, velho. Esses programas... Por que, cara, que você faz mais programas assim, né, cara? Olha só o que eu acabei de achar aqui. Pera aí, vou mandar pra vocês, porque isso aqui é uma pérola e a gente tem que falar disso. Teve uma vez que o caso de família... fez um programa que o tema era o seguinte: se ela é mulher fruta, tá estragada. Vocês viram isso? Vi não. Não. Que é uma gorda, bicho, fazendo funk. Ah, e tem a mulher melancia? Não, mulher melancia. Antes fosse, velho. É a mulher frutapão, cara. Eu mulher botei... frutapão, cara. Cara, olha o que essa gorda fez, velho. A dignidade de uma pessoa, sério, não tem preço, velho. Caralho, velho, o tamanho disso, velho, é um jaba. Caralho, velho, você é doido, meu irmão. A cara da Cristina Rocha. A cara da Cristina, velho. Caralho, rapaz. Caralho, a mulher é parece essa? Um Michelin, velho. A mulher parece um Michelin, velho. Ia descer até o chão. A mulher parece um Michelin. Não, e eles tiveram que cortar, porque na hora que ela desce no chão, velho, deve mostrar até o útero dessa jamanta, velho. Caralho. Caralho, velho. Ela fazendo creu, velho. Cara, na hora que ela desce... Cara, a cara da psicóloga, velho. A cara da psicóloga, velho. Ela tava assim... Gente, o que calma, eu tô fazendo com a minha carreira? Vocês estão percebendo que ela vai sentar em duas cadeiras? Botar duas cadeiras pra sentar, né? Caralho, ela sentou em duas cadeiras, velho. Porque uma cadeira ia entrar pelo c*** dela, né? A Cristina quase caiu, velho. É, quando mostra a bunda dela, eles cortam. Cara, mas por favor, né? Pelo claro, amor de né? Deus. Claro. Não me mostra Caraca. Isso na televisão, cara. A bunda dessa gorda deve ser o lado oculto da lua, né, velho? Tô desmalhado. Chega de notícia bizarra nessa porra. Vamos agora para a leitura de e-mails. É! aí comentários, ó, e-mails e comentários, hein? Tem e-mails e comentários, né? O primeiro comentário aqui é do Ivo Craft, é parente da Ira Croft. Poxa, galera, sério mesmo que vocês curtiram? De que ele tá falando, Miotti? Tá falando dos Mercenários 2. Eu achei muito ruim, parece que o filme foi feito nas coxas, todo apressado. A história não faz sentido, Chuck Norris não faz sentido, Jet Li só dura uns 5 minutos, se muito, no filme todo e por aí vai. Eu acredito que o pessoal do Cinema com Rapadura fez uma análise bem mais detalhada do filme e dessa vez eu concordo com eles, mas no mais, continue com um bom trabalho. Continuo baixando e escutando os casts. Só porque temos opiniões diferentes não quer dizer que pararei de escutar. As coisas são assim mesmo, um abraço. Bom, primeiro de tudo, que o povo do Rapadura deve ter feito um programa sobre isso. Nós fizemos um áudio de 7 minutos, meu filho. Pelo amor de Deus. Vai tentar fazer a análise de um filme em 7 minutos. Sinceramente, cara, eu acho que quem não entendeu o filme foi você, né? Não, o Ivo Craft... Nós não sabemos seu nome, então vamos te tratar desse jeito. Obrigado, continue ouvindo o Jurassic Cast, não deixe de ouvir. Mas, cara, sinto muito, não é porque a gente é o dono da razão, não, mas Mercenários, quem assiste Mercenários e dá uma resposta dessa, eu sinto muito mesmo, cara, mas você não entendeu a proposta do filme. Porque a proposta do filme era simplesmente divertir. E é o que eu falei na resenha. A proposta do filme... É esculachar o mundo, né, velho? Velho, a proposta do filme era colocar aquelas pessoas do cinema de outrora naquela situação que os fãs que cresceram assistindo aquelas pessoas sempre quiseram ver. Então os fãs do Schwarzenegger não querem ver uma história coesa, entendeu? É claro, e eu falei inclusive isso na resenha, a história é cheia de clichê, cheia de buraco, velho. É uns buracos esquisitos pra caralho no roteiro. Mas, velho, não interessa o roteiro. É só um motivo pro filme existir. Quem quer roteiro nesse filme, velho? Eu quero ver o Schwarzenegger chutando bunda, velho. Ah, o Chuck Norris não faz sentido. Ivo, onde você esteve nesses últimos 10 anos? Você esteve numa caverna? O Chuck Norris nunca fez sentido, velho. Chuck Norris Facts, cara, é justamente um meme na internet... que fala justamente sobre essa bizarrice que eram os filmes do Chuck Norris, onde ele nem se sujava. Isso, pois é. Cara, eles fazem piada com isso. Então, o filme é uma grandíssima piada. O filme é pra você sentar, desligar o cérebro e curtir as piadas, os exageros. Deixa eu só encerrar esse assunto. Cara, eu não ouvi o programa do pessoal do Cinema com Rapadura, inclusive. Um abraço pra todo mundo lá, o Jurandir e tal. Mas, cara, enfim, são opiniões diferentes. Realmente, de repente, o programa deles lá... ficou mais completo, tem uma análise mais completa, mas a nossa ideia com o Vale a Pena ou da Pena é ser uma resenha rápida pra você decidir se você vai ver o filme ou não. É a primeira impressão que a gente tem depois que saiu da sala de cinema. O resto, a consequência, a análise vai ser depois, cara. Até porque não dá pra fazer uma análise de 7 a 15 minutos, que é o que a gente se propõe a fazer no Vale a Pena ou da Pena. Ninguém analisa um filme nesse tempinho. Isso. Enfim, Ivo Craft, um beijo e um abraço pra você. Continue ouvindo o Jurassic Cast. Olha, eu vou dar um recado pra toda a internet. Não é pro Ivo não, tá, Ivo? Até porque o comentário dele foi muito simpático. Ele não foi grosseiro nem nada. Foi muito legal a colocação dele. Mas é uma sugestão pra toda a internet. Todos vocês, internéticos, sejam menos críticos. Hoje em dia, se tem uma dificuldade de aceitar algumas coisas nos filmes por causa desse pensamento lógico maldito que rege tudo na vida... E que as pessoas sempre têm que... Cara, você tem que ter uma explicação científica do porquê que o ET chegou na Terra. Velho, se filmes como ET, De Volta para o Futuro, sei lá, Aperta os Cintos que o Piloto Sumiu, Top Gang, aparecessem hoje no cinema, eu tenho certeza que seria um fracasso de bilheteria. Sabe por quê? Porque as pessoas hoje estão muito chatas, ranhetas, é verdade, chatas pra caralho. Sabe essa coisinha? Ah, meu, até parece que o Batman ia sair do meio do buraco no deserto, meu. Velho, é um filme, cara. O filme, eu posso fazer um filme sobre um sapo que dança cancan, canta ópera e é transexual, velho. Ai, que ridículo. Não interessa a história que eu vou contar. O que interessa é a maneira como a história está sendo contada. É isso que torna um filme bom ou ruim. Agora vocês que estão ouvindo isso, vocês pararam pra se perguntar por que, que vocês gostam de Volta para o Futuro? Por que, que vocês gostam de Star Wars, velho? Star Wars é uma das maiores franquias de todos os tempos e é uma das histórias mais ridículas que existem. Isso, e tem furo pra caralho, tem erro pra caralho, todo mundo tá aí. Furo pra caralho e todo mundo adora. Isso, fazendo tatuagem. Ah, velho, uma espada laser, meu! como que uma espada laser, meu? Tem frequência de onda o laser? Como é que vai parar o laser no meio do negócio? Não, ninguém se preocupa com isso. Então pra que se preocupar com essas coisas? Aí eu volto aqui o negócio do Ivo. Ivo, o filme não é feito pra fazer sentido, cara. Você quer ver um filme de ação pra fazer sentido? Vai ver Legado Burn. Agora não me chega na porra do Mercenários, que é um filme feito pra agradecer aos fãs de todos esses caras brutamontes de toda de outrora. É liberdade poética. Próximo e-mail. Olá, companheiros jurássicos. Meu nome é Samuel Muldragon Muldragon Fernandes, tenho 29 anos e sou de Ribeirão Preto, São Paulo. Sou ouvinte desde o primeiro Hora Perdida e só agora tomei coragem de enviar um e-mail, pois considero este o melhor podcast cinema em toda a internet. Tadadadada. Claro que existem outros programas excelentes, como o Cine Masmorro, a Podtrash, Cinecast, Vortex Cultural, mas nada se compara a audiodramas hilários e a química entre vocês três. Como podem perceber, sou ouvinte de vários podcasts, mas nunca um programa emocionou tal como Jurassic Cash 11, filme sobre rock. Todos nós passamos por tempos e momentos difíceis em nossas vidas, e vê-los falar sobre isso tão abertamente nos mostra que não somos os únicos com dificuldades, que estamos lutando, podemos superar todos os desafios. Adoro os programas com os dubladores, pois conhecer pessoas por trás das vozes dos filmes preferidos não tem preço. Fiquei um pouco chateado com Jurassic Cash 16, Aventureiros do Bairro Proibido. É um dos meus filmes preferidos e vocês o malharam sem dó. Mas tudo bem, porque também dei muita risada do que disseram. Minha identificação com vocês foi instantânea. Afinal, compartilhamos de gostos muito parecidos e ouvi-los parece muito com o modo que meus amigos e eu conversamos sobre os detalhes de nossos filmes preferidos. Tenho apenas uma crítica. Vocês deveriam voltar a fazer episódios mais sérios, como o excelente Jurassic Cast de Crepúsculo dos Deuses, onde o Brunão pode destilar todo o seu conhecimento cinematográfico. Tá, o e-mail tá errado aí. Não que eu goste do lado bem-humorado do cast, mas às vezes acho que o humor é mais explorado e a crítica abandonada, ficando o Brunão um pouco apagado, sem se aprofundar nas análises dos filmes. É, filho, deixa eu falar pra você. Quando o Brunão não se aprofunda na análise do filme, é porque ele não sabe. Tá? Ou às vezes porque não tem que se aprofundar também, né? Ou porque não tem que se aprofundar. Às vezes filme, a gente tenta às vezes fazer o filme é só uma merda. Às vezes a proposta do filme é fazer uma coisa mais hilária. Isso. Às vezes como a proposta do Proibido. Isso, como Aventureiros do Bairro até Proibido. Até porque, Proibido, que puta que pariu, né? Que eu ia me aprofundar na Aventureiros do Bairro Proibido, velho. Tomar no cu. Tinha mais é que malhar aquela porra mesmo. Eu amo o filme, tá, galera? Mas eu sei que o filme é uma merda. Não, o filme é divertidíssimo, mas o filme isso, é horrível. Exato. Tem filmes ruins, mas que são divertidíssimos. Isso. Então é isso. Não é que o Bruno é apagado. Na verdade, é porque ou ele não sabe ou porque eu não tenho falar. Transformando... Aí ele continua, né? Ficando o Bruno um pouco apagado, transformando o episódio em um calaveira talk show. Que é isso assim. Quem sabe essa não pode ser mais uma atração para o site, hein? Seria muito engraçado. É que você tá querendo dizer que eu falo demais, né? Não, ele continua aí. Eu falo demais, eles que falam um pouco. Calma, Manuel, meu filho. Manuel é comigo. Calma, Manuel e meu filho. Isso não é uma reclamação, é apenas uma sugestão como ouvinte e fã. Me divirto muito com a sua porra louquice. E por falar em sugestão, existem alguns filmes que gostaria de ouvir os Jurassificados. Eu acho que ele confundiu com Mumificados. Pra nós falarmos, que ele dá uma lista de filmes aqui e vou falar pra você que a maioria deles nós vamos falar, se não todos. Todos, é, exatamente. Todos eles, sem dúvida. Ele manda mais umas sugestões aqui e tal. Deixo também a sugestão para o pessoal da Fiction fazer a camiseta Paper Street Soap Company. Quem sabe num episódio sobre o Clube da Luta. O amigos, foi um prazer escrever este e-mail e agradeço por todos os momentos de diversão que vocês me proporcionam. Quero que saibam que sempre terão minha fiel audiência. Um abraço do Mundrago. Vou para o e-mail aqui da Sônia, médica, 48 anos, olha só, amiga do Lucas, porque ela mora em Jundiaí, olha só. Mas ela é amiga do Lucas mesmo? Não sei, cara, mas ela podia virar amiga do Lucas. Cara, Jundiaí não é uma rua não, filho. Jundiaí não é, tipo a Rua do Limoeiro, onde todas as crianças conhecem, não? Ah, eu sei já disso. Já é grande pra caralho. Mas o Lucas mora lá, ele pode, sei lá, fazer o um encontro Jurassic Cast lá, velho. Pô, chegar um dia e chegar e falar, ah, você é de Brasília? Você conhece o Lula? Isso não vai acontecer, não, mano. Inclusive, uma vez já me perguntaram se uma vez eu, se eu já encontrei o Lula em Brasília. Eu falei, é, entrei no ônibus, inclusive, ele tava lá sentado no ônibus. A Sônia mandou dizer... Bom dia, rapazes. Estava a caminho do trabalho ouvindo o podcast sobre Crepúsculo dos Deuses. Sensacional. Sou da turma que conhece bem os clássicos e tem junto com o maridão Araba. É o nome do marido dela? Araba? Deve ser Araba. Parabéns. Uma coleção de filmes no ar. Aqui vai a sugestão para mais podcast sobre o fabuloso Billy Wilder. A primeira página, Front Page. Foi o primeiro filme dele que assisti na Globo num programa de filmes antigos que passava depois do Jô. Faz tempo, sou jurássica e apaixonada pelo cinema. Por isso comecei a segui-los. Vocês são ótimos, beijos. Sônia, obrigado. Billy Wilder é meu diretor favorito. E esse ano a gente ainda vai ter mais um programa de um filme dele, né? Olha aí, hein? Espere pra ver. Aguarde, é bom, confie. É clássico, isso é legal. Aguarde e confie. Cara, eu fico imaginando uma médica escutando Jurassic Cast, velho. Eu não ia levar fé nessa médica, não, cara. Cara, olha só, ela... Ela escuta no caminho do trabalho, cara. Ela não escuta durante o serviço, não. Ah, tá. Igual Alexandre Salles, né? Isso, exato. Alexandre Salles, inclusive, tá com raivinha da gente, tá, né? Tá sumido, não, né? Mais nada. Não, sabe quem tá sumido? Que é o Máfia. Aquele filho da puta do Máfia, velho. É mesmo, e outra, tá, tem uma reclamação pra fazer. Máfia Sonora, você é um safado... E úmido. Ele não gosta que fale isso. Suado safado. Você desapareceu... Você não manda mais e-mail e você tinha me convidado para participar daquele seu podcast Mequetrefe, eu tinha aceitado. E essa semana eu fiquei sabendo que você gravou e tá editando um programa com duas ouvintes, velho. Duas ouvintes? Tem ouvinte aqui lá? Não, sacanagem. Não, agora sabe o que? Não, se falar uma coisa do Marco aqui, que eu vi esses dias aqui no Facebook dele, ele tá noivo. Qual o nome da geriátrica? Tá aqui, eu tô vendo o Facebook dele, ó. É. Casamento marcado, só estamos esperando a liberação do geriatra. Pra lua de mel, né? Pra onde é que será que ele vai levar? Pro asilo? Cara, pra Caldas Novas, onde é quente, os ossos não doem, né? Que velho vai pra Caldas Novas, que é quente, aí a osteoporose não dói. Comer vovó dentro da piscina, velho. Do Bakeman. Foi o que ele falou. Opa, foi mal, mas eu sempre quis escrever isso. Bem, caros amigos, se é que posso chamá-los assim. Meu nome é Francisco, tenho 35 anos, sou funcionário público estadual, trabalho na área de educação. Tenho um casal de filhos, um guri com 3 anos e uma guria com 9 anos. Ela completamente fascinada por leitura e filmes. Uma pequena nerd. Não costumo escrever e-mails por dois motivos: preguiça e falta de tempo. Mas me vi na obrigação de escrever esse e-mail para vocês. Mas deixa eu contar uma pequena história para vocês. Moro numa cidade chamada Lavras do Sul, no Rio Grande do Sul. É bem interior do estado mesmo. Para vocês terem uma ideia, o cinema mais próximo daqui fica em Bagé, que é fronteira com o Uruguai, a 86 km, e isso indo pela estrada de chão. E o shopping mais perto fica a 200 km na cidade de Santa Maria. Antes eu morava em Bagé, morei 31 anos lá, até que vim para Lavras do Sul. A minha esposa já era funcionária pública aqui. Então, resumindo, larguei tudo para ficar com minha família nessa cidade. O lado bom é que estou com eles. O lado ruim é que fiquei longe da minha mãe, de amigos e de uma internet de qualidade. Bem, sempre fui fã de rádio. Daqueles piá que tinham rádio e escutava na madrugada. É, piá é garoto. Fã da Sessão da Tarde, fã dos seriados que passavam na Globo, órfão da antiga Rede Manchete e da Sessão Western. Sou da antiga escola de games e filmes. Da época que tu esperava o final de semana para ir na matinê do cinema para ver os filmes dos Trapalhões. Matar a aula para ver Robocop 1 e 2 também. Nisso me lembro de uma das poucas lembranças que tenho do meu pai. Ele faleceu quando eu tinha 5 anos, e naquelas lembranças de crianças, lembrei que uns meses antes dele falecer, me levou a primeira e última vez a um cinema, o Cine 7, que ficava no edifício Avenida, que por sinal foi construído pelo avô do amigo de vocês, o Hermes. Caralho! E eu com 4 anos de idade, sem entender nada que estavam falando, e ele calmamente me contando a história do filme. Anos depois, na minha curiosidade, fui atrás de poucas imagens que tinha desse filme. Descobri que era Fúria de Titãs, a primeira versão de 80. Olha aí, cara. Nossa, hein? Com o stop motion que me deixou fascinado na época. E que agora parece ridículo. Mas para uma criança que assistiu esse filme em 84, era o máximo. Assisti a nova versão em DVD com a minha filha. E ela, como adora mitologia, achou incrível. É, eu chorei lembrando do meu pai. Nisso entrou vocês. Onde trabalho posso escutar rádio, mas chega uma hora que enche o saco as mesmas notícias, as mesmas músicas. Já tinha lido na internet sobre podcast e achava que era um programa de rádio gravado, mas estava completamente enganado. Mas aí fui procurar e achei o Radiofobia, me apaixonei. Aí escutando os programas achei o Radiofobia 83, que ele entrevista vocês. Fiquei curioso e fui olhar. E eu não baixo os programas, escuto direto no site. O primeiro que assisti foi o do Rock Brasileiro. Cara, chorei tanto. Lembrei do meu pai. Lembrei que estava sozinho aqui. Porque vocês sabem, homem é bicho que precisa de amigos. Precisa sair de vez em quando e falar bobagem. Eu, no meu caso, não tenho isso. Estou sem amigos aqui, só minha família. Sem a minha mãe do lado e com problemas financeiros como a maioria de nós. Mas escutando vocês, me lembrei de tudo de bom que também tenho ao meu lado. A minha esposa, filhos e meu emprego. Que bem ou mal me sustenta. Nisso resolvi fazer uma maratona do podcast de vocês. E véi, na boa, vocês são muito foda. Cara, vão ser criativos assim lá na PQP. O programa com os dubladores foi genial. Eu sempre tive a curiosidade de saber sobre eles, quem eles eram, e fiquei muito emocionado com a entrevista de todos. Fora os filmes que quase todos assisti na Sessão da Tarde ou no Super Cine, na época que não tinha essa frescura de politicamente correto. Lembrei minha primeira tentativa de FAP-FAP na madrugada assistindo no Corujão A Dama de Vermelho, entre outras aventuras. Caralho, o cara ficava de madrugada vendo A Dama de Vermelho pra bater punheta. Mas pior que era, né? Pra bater era só aquilo, né? E pra bater uma punheta rápida, né, cara? Porque, tipo, a escova da mulher aparece só aparece meio mamilo por 5 segundos. Se fosse 5, tava bom, cara. É meio segundo. Caralho. Cara. O link entre os teatros que vocês fizeram, que para mim nada mais é que uma homenagem às antigas radionovelas. O link entre os programas do Mestre do Universo, De Volta para o Futuro e depois Termino do Futuro, ficou genial. Coisa de cinema. Obrigado! E tem gente que não entende, entendeu? Até agora, né? Obrigado, senhor! Não, mas todo mundo entendeu. Foi meia dúzia que ficou de mimimi, não entendeu? Não, tem gente que pergunta aí se a gente brigou de verdade. Até hoje, velho. Os caras brigaram, meu. Bem, pessoal, vou ficar por aqui. Me desculpe o tamanho do e-mail ou se fui chato, mas precisava escrever isso pra vocês. Um forte abraço e tenho a certeza que vocês fazem mais uma pessoa, que agora é um fã, feliz. Para quem deu esse e-mail, abraço a todos, não quebra costela, como se diz aqui no sul. E dei um abraço no Hermes por mim. Quase infartei vendo A Hora do Tchaka 2. Ele conversou comigo no Facebook. Muita gente boa ele. Vida longa e próspera. Que a força esteja com vocês. Abraços do fã e amigo, Francisco. Ah, legal. Obrigado. Como é o nome dele? Francisco. Francisco. Agora o foda foi o negócio do Hermes, né? O avô obrigado, fez cinema, porra. É, mas é curioso mesmo. Pois é, chora. Tudo bom. Mundo pequeno, cara. Mundo pequeno. Tem um e-mail aqui do Thiago de Ataíde Farias. Bom dia, senhores da Podosfera. Ontem postei uma mensagem no Twitter e acho que fui mal interpretado, até pela restrição no número de caracteres. Bom, veio por meio deste tentar esclarecer e aumentar a abrangência da minha opinião fecal. Acho desagradável quando um cast ou qualquer outra mídia de entretenimento brasileiro faz uso de trechos de qualquer conteúdo em outra língua que não seja o português para contextualizar ou complementar um comentário ou seu conteúdo. Isso porque, para quem não entende essa outra língua, isso se torna um balde de água fria. É como se na minha cabeça eu dissesse, desculpe minha ignorância, mas eu não entendi. E me sinto um pouco mal por isso. Não estou defendendo aqui, por exemplo, se o áudio original dos filmes ou dublado é melhor ou pior. O fato é que se vou optar para assistir um filme com áudio original sempre, pelo menos no cinema, haverá legenda para que eu entenda o que está sendo falado. Posso estar sendo generalista e até mimizento demais, mas minha revolta vai além dos podcasts. Estou enviando esse e-mail para vocês porque vocês são mais acessíveis. E por quê? Podcast é uma mídia que consumo no meu dia a dia. Mas o que vemos hoje é uma banalização no uso de línguas estrangeiras, inglês, no Brasil. Novamente, minha opinião fecal, onde imagino que se continuar assim, seremos um país em que todo brasileiro seria obrigado a aprender duas línguas. Não acho que isso seria tão ruim se não fosse algo imposto. A intenção não é citar A ou B, e sim levantar essa discussão para que cada um tome suas conclusões. O fato é que ninguém, nesse caso também me incluo, vai deixar de escutar seu podcast preferido porque ele usa trechos em inglês. E você não entende. Adoro podcast, espero que essa mídia sempre ganhe novos seguidores, faço minha parte e já evangelizei algumas pessoas. KKK, abraços a todos, Thiago de Ataíde Farid. Thiago, na verdade, o que aconteceu? Quando você postou a sua mensagem no Twitter, você falou assim, eu não... Juracecast, Rapadura, No final, vocês... no final, na verdade, é que ele colocou assim, não entendo por que que as pessoas, alguns podcasts colocam trechos em áudio original ao invés do áudio dublado, com cópia Juracecast, Rapadura. O que, que a gente entende com a mensagem dessa? De que a gente tá colocando assim, entendeu? Sim, e é a verdade. Gente faz um esforço tremendo pra não colocar assim. Não vou dizer que a gente nunca colocou. Eu faço a minha culpa aqui. No elo perdido do trilogia do Batman do Nolan, eu coloquei o áudio do Coringa, do Heath Ledger, né? É, falando as frases dele. Mas por que, que eu botei o Heath Ledger? Porque eu queria que fosse o Heath Ledger, porque a interpretação dele era o que eu queria enfatizar ali, entendeu? É, eu não queria que se ouvisse, se entendesse o que ele estava falando, mas sim como ele estava falando. Né? Sim, verdade. Então foi por isso que eu coloquei o áudio dele em inglês. Agora, pode ter certeza, você e todos os nossos ouvintes, que a gente sempre faz questão de, se for possível, colocar os nossos trechos de áudios, de filmes, de trechos, de qualquer coisa, em português, nossa língua mãe, nossa língua pátria. Isso, eu não botei nada. Por exemplo, um exemplo aqui, o Exterminador do Futuro. Eu não achei a dublagem. Por isso eu não coloquei. Aí não colocou nenhuma. Não coloquei nenhuma. Exatamente. Will it make it easier on you? Vamos agora pro próximo e-mail, que é um e-mail muito curioso, que na verdade é um e-mail resposta, que eu estou lendo para dar uma resposta para algumas pessoas. Fala, Jurascos. Caras, gosto muito do podcast, mas vocês são muito engraçados, mas preciso fazer um pedido. Toda vez que escuto a leitura de e-mail, quase tenho vontade de parar de escutar o podcast ali mesmo. O motivo é simples, vocês gastam tempo demais elogiando a si mesmos, lendo e-mails que elogiam o podcast e ainda elogiando o programa que eu nem escutei ainda, na boa. Deixa que a opinião eu formo sozinho. Concentre as energias nos e-mails, em fazer os jabás e adicionar mais informações a assuntos já apresentados nos programas anteriores. Obrigado e continue o ótimo trabalho. Daniel, engenheiro de software Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Na verdade, eu tô lendo esse e-mail aqui porque algumas pessoas já falaram isso comigo, sabia, Bruno? O quê? Que a gente lê e-mail só se elogiando. Ah, esse e-mail do Jurassic Cast é pra massagear o ego de vocês. Só que é uma coisa o seguinte. Eu não vou deixar de ler e-mails porque só tem e-mail de elogio, tá? Sinto muito pra aqueles que estão incomodados, pra se algumas pessoas se incomodam, mas 99% dos e-mails do Jurassic Cast são e-mails elogiando o nosso trabalho. E a gente não vê problema nenhum em receber elogio. E a gente não vê problema nenhum em agradecer esses elogios. A gente lê e-mails com outros conteúdos, como nós fizemos essa leitura de e-mails agora. Agora eu não sou obrigado a parar de ler, de dar o feedback para os ouvintes, porque simplesmente tem meia dúzia de pessoas que acham que eu estou massageando meu ego. Cara, a gente não está se massageando o ego. A gente só recebe e-mail de elogio. Caramba. Então a gente sempre incentiva. Internéticos, mandem dúvidas, curiosidades, sugestão de pauta, que se o e-mail for legal, der tempo, a gente lê na leitura de e-mails. Mas eu não vou deixar de ler a leitura de e-mails, porque todos os e-mails... Não, vocês querem que eu seja aqui um Caetano Veloso? Que fico com raiva das pessoas porque as pessoas gostam de mim? A gente se esforça pra caralho pra fazer esse programa. É um programa, o Jurassic Cast pra ser produzido, é um trabalho absurdo. Vocês não sabem o trabalho que é fazer um Jurassic Cast, fazer um Lado Perdido, tá na hora do Tchaka, as horas de trabalho que a gente perde. Cara, dane-se, eu gosto de receber elogio, agradeço todos os elogios. Os outros e-mails que não têm elogios são lidos também, mas a maioria esmagadora é só com elogio. Então, se não gostou, sinto muito. Não, eu acho engraçado que teve uma vez que eu, há um tempo atrás, eu reclamei disso. Falei, gente, para de mandar e-mail só dizendo que a gente é foda, que a gente é isso, que a gente é aquilo, agradecendo. Não, parem de mandar e-mail, não. Mandem e-mails, além falei assim, dos e-mails. É, mandem outros e-mails, mandem e-mail com conteúdo, acrescentando ao filme. Dizendo... Aí o que que fizeram? Reclamaram, dizendo... Poxa, mas quer dizer que vocês não gostam de receber e-mail fazendo elogio? Ou seja, é um bando de recalcado do caralho que tem que mais é que ir pro inferno, entendeu? E não tem que mais nem ouvir Jurassic Cast, velho. Ah, quer saber, velho? Olha, eu tô de saco cheio desse mimimi de internet, velho. Ah, ninguém nunca se preocupou em se perguntar. Você só recebe e-mail com elogio? Só. Então manda um e-mail esculachando, velho. Olha, eu desafio você. Manda um e-mail esculachando aqui pra eu ler no Jurassic não. Combo 4. Não, manda. Agora manda um e-mail esculachando que eu vou ler essa porra. E agora, espero que tu vai ser esculachado também, velho. Que se tiver mal escrito, eu vou mandar que você isso, de volta pro velho. Primário, velho. Salve, Jurássicos. Passar mico rindo em coletivos é lugar comum, certo? Errado, acho que subiu o nível nesse quesito. Vamos à história. Já havia me emocionado ouvindo o episódio número 1 sobre rock, mas este último sobre rock 2 foi além. Estava ouvindo ele enquanto voltava para casa do trabalho, e vocês, muito filha da putamente, comentaram o Win da Adrian e colocaram o trecho do filme que o agora campeão rock ergue o cinto e grita: Adrian, I did. E nesse momento, um nó formou-se em minha garganta. Os olhos marejaram, aquele beicinho trêmulo pré-choro formou-se. Então vem a parte level up da história. A senhora que estava ao meu lado bateu em minha coxa, eu retirei os fones e ela, olhando pra mim de forma altamente afetuosa, dispara. E falou: você tá ouvindo Jurassic Cat, né? Não, vai, falei. Não se preocupe, tudo vai ficar bem, basta acreditar. Caraca, tiazinha, velho, tá escutando Jurassic Cast no mesmo horário, cara. Pois é, o episódio Rock 2 me fez receber uma palavra de incentivo do tipo: keep going, bem o estilo rock. É isso, um King Kong com oral no final da história. Obrigado por esse momento idílico, lúdico, surreal, bizarro e muito divertido. Abraço, Daniel Manso. Olha aí. Muito cara. Bom, um abraço, Daniel. Ah, ele é fisioterapeuta, professor de inglês, de Recife, tem 38 anos, viu? Muito olha bom, aí. Daniel, um abraço pra você, cara. E é isso aí, keep going, velho. Não, não desiste, não, cara. Keep fighting. Isso, é isso aí. Eu queria agradecer a todo mundo que mandou e-mail. Eu vou ler o nome das pessoas que a gente não leu o e-mail. Tem um aqui que tá sem nome. Ah, não. Leonardo, que é carioca e mora no Rio Grande do Sul, 19 anos. Tem o Rogério aqui que mandou um link de um vídeo do André Filho. Isso. Tem. Pô, esse... sensacional. Vejo aí que tá no post. Muito bom, cara. Muito bom. Ele era amigo do André Filho. Ele era amigo do André Filho. Isso, exatamente. Muito bom, cara. Excelente. O Felipe Trindade, engenheiro mecânico de São Paulo. Também queria te agradecer pelo seu e-mail. Ele deu uma sugestão pra gente fazer um programa com Como Enlouquecer Seu Chefe, que é excelente. O Breno de Oliveira, não disse de onde é. Gente, digam sempre de onde vocês são, qual a profissão, a idade, que isso é legal pra gente saber, é bom pra ajudar a gente a formar o público do site. Isso. O Thiago de Ataíde Farias também mandou e-mail. A Paula Piva, a Calista, tá? O Júlio César. E agora eu queria ler o e-mail do Paulo. É o Ricardo Juarez também. Isso, Ricardo. Pô, Juarez. Ricardo também. Ricardo Juarez entrou em contato com a gente, cara. Falou: gostei muito do programa de vocês. Ricardo Juarez, pra quem não conhece, é o Tigra dos Thundercats. É o Johnny Bravo, porra. Ele é que anuncia os programas da Globo. O oferecimento Fina Estampa. É ele. Isso, é ele. Exatamente. Um abração pro Ricardo. Simpatia morta. E eu vou ler aqui pra encerrar o e-mail do Paulo, 32 anos, morador do Rio de Janeiro. Amigos do Jurassic Cast, nessa semana eu conversava com minha esposa sobre o filme Rock e um Lutador. Quando mencionei o fato de o Sr. Stallone ter escrito o roteiro em 3 dias, a afirmação que aquilo não era possível foi seguida do play automático no Jurassic Cast 11 Rock 1 Brasileiro. Ouvíamos, rimos e caímos no sono. Ao acordar, surpresa! Jurassic Cast 36, Yo Adrian, I Did It, tinha acabado de sair. Ouvi o primeiro esse ano, no meio de muitas lutas e mudanças. Escutar a história do rock e principalmente o testemunho de vocês foi um alento para quem precisava de palavras amigas para aguentar os golpes e não desistir. Agora, novamente, surgem tais palavras em momentos decisivos. Graças ao Lutador e ao Jurassic Cast, mais uma vez é hora de levantar. Seria o destino? O que difere coincidência de destino é somente a fé que cada um tem. Em Deus, em si próprio, ou em palavras inesperadas saídas de um podcast. Então, meu muito obrigado. Contem comigo e acreditem no sucesso de vocês. Parabéns pelo trabalho e pelo coração de cada um de vocês. Forte abraço e fiquem de pé no final. Cara, porra, Paulo, é por isso que eu só gosto de ler os e-mails legais, velho. Caralho, vamos terminar o Jurassic Cast agora com o rock, né, velho? Agora eu tô até emocionado. Então vai lá, Brunão, sobe a música do rock aí. É isso aí, vambora.